Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, dando sequência à nossa playlist de compositores do cinema. A gente já fez esse tema, a gente já gravou sobre John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri, e agora vamos falar de um outro grande compositor do cinema, que com certeza um monte de gente já ouviu algumas das músicas que ele já compôs. Estamos falando do Danny Elfman. Olha aí, cabeça. Caramba, esse sim, um grande compositor. Ele tem aí uma das trilhas que eu não consigo desvincular, apesar de mudar. Ele tem trilhas que na minha cabeça são eternas. E eu acho que vale a pena a gente abrir um espacinho aqui na playlist pra ele. Pois é, relembrar algumas grandes obras dele. Bom, mas vocês que já começaram escutando essa playlist, está tocando no fundo a trilha sonora do Dick Tracy, um filme de 1990, produzido, dirigido e estrelado pelo Warren Beatty. O Dick Tracy, ele tem uma pegada assim de quadrinhos noir, mas é muito legal essa pegada então assim de policial, mistérios, lidando com máfia, gangsters, só que são aquele estilo de quadrinhos mesmo, meio um pouco mais colorido, eu gosto pra caramba. Tem o Al Pacino, tem o Dustin Hoffman, tem a Madonna aí nesse filme também. Olha só. Fazendo a Femme Fatale, né, do filme. Bons tempos! É muito legal, uma trilha sonora até que bem interessante, de uma certa forma marcante também. Eu lembro de ter visto esse filme faz muito tempo e eu gostava bastante desse filme, era mó legal, vale a pena ser visto. Bom, mas vamos começar pra valer essa playlist. Para começar, vamos trazer aí uma trilha que não sei se ela é tão marcante na cabeça das pessoas, mas um filme muitos assistiram aí, Sessão da Tarde, principalmente, um clássico que é a trilha sonora do Beetlejuice. Os fantasmas se divertem. Se divertem, exatamente. Olha, se você não viu o filme, talvez você tenha visto o desenho. E a trilha sonora é a mesma, olha só. Exatamente. E tem aquele tom muito legal. Vai subindo, vai aumentando. É aquela coisa meio divertida, meio assustadora. Uma coisa que depois até foi usado no, talvez, Extremo de Jack. Tem um pouco dessa coisinha, sabe? Meio... Sim. É algo divertido, rápido, mas ele tem um pouquinho de tons de terror ou coisas, né, sobrenaturais. Muito interessante. E o filme com humor negro também, né? Totalmente. Meio sombrio, mas meio escrachado. Michael Keaton, ele tá zoando pra caramba todo mundo ali, esculachando mó galera. É mó legal mesmo. É um filme que, assim, faz muito tempo que eu já vi. Eu acho que ele não datou muito assim, não. A maquiagem talvez tenha datado. É aquela coisa assim, não dá pra dizer que ele é atual, né? É, mas é. Dá pra assistir sim. Cara, esse é um filme do quê? De 1988. Caramba, do Tim Burton, pra ter uma ideia. Bom, mas enfim, né, galera? Música tema de Beetlejuice. Escutem aí. próxima música. É uma surpresa, olha só, foi uma surpresa pra mim descobrir que a música tema dos Simpsons foi composta pelo Danny Elfman. Sabia dessa, cabeça? Eu não sabia, confesso que eu não sabia. Eu juro que eu também não sabia. Eu fui dar uma olhada na filmografia do Danny Elfman. Nossa, ele fez a trilha dos Simpsons. É mó legal, é muito marcante. Todo mundo conhece a trilha sonora, a música tema dos Simpsons, né? Também até porque o Simpsons é muito antigo também, né? É, aquela coisa, né? A gente às vezes não associa, porque a gente, na nossa cabeça, aspas, é uma coisa atual, porque tem até hoje, mas isso é velho pra cacete. Pois é. Né? Então, é uma coisa antiga. Então, faz sentido ele estar envolvido, né? Numa época, acho que o Simpsons é 89. Por aí, por aí. E, cara, e passa até hoje, então, toda hora você vai ver. E a trilha é a mesma trilha, né? É a mesma trilha, a mesma música do Danny Elfman. Algumas versões estendem um pouquinho, põe um outro ato e tal, né? A do filme não foi o Danny Elfman que compôs. Ah, sim, sim. É, teve uma versão um pouco diferente, né? Acho que era o Green Day que fez essa. Exatamente. O Green Day, que até inclusive eles tocam no filme, né? Eles têm a banda. Eles ficam sonando. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Exatamente. É, mas assim, essa aqui é do Danny Elfman mesmo, composta originalmente pelo Danny Elfman e é relembrada, marcada até hoje, uma grande música. Não é do cinema, mas é extremamente lembrada dessa obra desse grande compositor. Então, música tema dos Simpsons. Escutem aí. Para a nossa próxima música da nossa playlist, essa aqui é pra mim uma trilha eterna. Apesar da gente já ter falado de outro compositor que fez um trabalho excelente nessa temática, eu não consigo desvincular, que é o tema do Batman, do primeiro filme do Batman de 1989, também do Tim Burton. Pois é. Né, que pra mim é a trilha definitiva. Na minha cabeça, a trilha do Batman sempre vai ser essa. Apesar da gente ter aí, o Hans Zimmer fez um trabalho excelente na trilha sonora, a gente já comentou aqui, mas essa trilha do Batman, cara, ela tem tudo, assim, é a parte sombria, aquela coisa, eu adoro essa música, sério. Embora são estilos diferentes, Hans Zimmer é aquela coisa de bateria e percussão, o Daniel foi aquele estilo clássico lá de orquestra, mas é uma música tão marcante, tão lembrada, cara, toca essa música, você vai lembrar, é do Batman, pronto, é isso. Até o desenho do Batman botou essa trilha, né, essa música. Né? Sim, ela usa uma versão um pouquinho diferente, mas é essa mesma pegada, tanto que, assim, eu acho que esse filme do Tim Burton, ele é muito importante pra muitas coisas, desde a caracterização mais sombria de Gotham, aquela coisa cheia de fumaça, neblina e tudo meio escuro, até essa identidade sonora e visual que a animação tem. Então, não tem como não tá aqui em referência e ser, né, ficar marcada, porque é uma música incrível e que eu acho que resume muito bem todo o conceito desse Batman. Bom, galera, então, Batman, escutem aí. Thank you. próxima música, dando sequência a Batmania do Tim Burton. Ele também chama o Danny Elfman pra fazer o Batman Retorno. E cara, eu adoro essa música. Ela é boa. Cara, ela é tão boa quanto do primeiro do Batman de 1989. O filme é muito bom. Naquela época, ele realmente ele é muito bom. Nossa, até porque você não tinha muitos parâmetros também, né? De filme, personagem de quadrinhos, né? De heróis, de super-heróis, né? Ah, mas ainda assim, acho que é a melhor, quase que a melhor. Dá pra falar que é a melhor Mulher Gato. Ah, com certeza. Porra. O Pinguim é fantástico até hoje, a caracterização. Ah, sim. Muito bom até hoje. E a trilha também, fantástica. Sim, com certeza. Nossa. Então, eu adoro mesmo esse Batman Retorno. Eu acho que eu gosto mais dele do que do primeiro Batman. Uhum. Na verdade, pega os quatro primeiros Batmans, assim, né? Que a gente já viu. Do Joel Schumacher também. Eu Meu prefiro Deus. Do Batman Retorno. Facilmente, cara. Eu vi no cinema. Eu nem sei por que você colocou os outros dois na culpa. É o que tinha na época, né? Mas tudo, nem sei por que você colocou o Batman e Robin e o Eternamente. Ah, cara, porque, assim, Batman Eternamente acaba sendo uma continuação, né? Infelizmente. Na minha mente, não é. Na minha cronologia pessoal, não é uma continuação. É, cara, mas eu vi o Batman Retorno no cinema, cara. Eu curti pra caramba, porra, no cinema. Eu adorei esse filme, então, assim, adorei porque não tinha nada também, né? Mas assim, eu lembro, eu curti bastante e a música marcou. E eu jogava bastante jogo do Super NES também, cara, marcou pra caramba. Que era muito era bom muito o legal. Jogo. Então é uma música que eu amo pra caramba, né? Do Batman Retorno. Então, galera, Batman Retorno, né, do Danny Elfman, escutem. We'll be right back. o nosso próximo filme, continuando na categoria Tim Burton de cinema, temos Edward Mãos de Tesoura. Acredito que aí entre os primeiros filmes com Johnny Depp e Tim Burton, um filme clássico, pra quem gosta da trajetória tanto aí do Tim Burton quanto do Johnny Depp. E a trilha, eu acho que ela tem um destaque muito interessante. Primeiro tem essa coisa meio sombria, porque o filme também é um filme mais escuro, essa questão meio de monstro, aberração, com essa questão mais sentimental, essa coisa meio de Natal e de sentimentos, de dúvida. Eu gosto muito da trilha do Edward Mãos de Tesoura. Cara, sem falar que é um filme lindíssimo. Nossa, muito. Muito bonito, muito tocante, muito cativante. E esse filme tinha o Winona Ryder, sim, antes de ter todos os problemas de cleptomaníaca e tal, né? Meu Deus. Mas eu gosto desse filme, eu gosto dela nesse filme, eu gosto do Johnny Depp nesse filme, tá muito bom. Não, como eu já disse, é extremamente tocante, é lindíssimo esse filme. Acho que é um dos filmes mais lindos do Tim Burton que eu vi na filmografia dele. Com certeza, é um filme muito tocante, um filme muito bonito, né? Eu lembro que eu, na época, eu era pequeno quando assisti, ele me marcou, assim, porque ele tem algumas coisas que mexem com você, sabe? Você se sente meio mal em algumas situações, eu acho muito bem feito. É um conto, né? Praticamente. Sim, sim. Cara, então, realmente eu acho muito legal deve ser visto com uma excelente trilha sonora. E a música tema dele é muito legal de ser escutado, assim. Detalhe que eu acho que até ganhou prêmio a trilha do Daniel Elfman pelo Edward Mãos de Tesoura. Eu acho que sim. Bom, galera, então, Edward Mãos de Tesoura, escutem aí. A próxima música também é uma coisa mais contemporânea, né? Uma música bem legal pra caramba, né? De um filme muito legal, muito engraçado, é muito cativante também. Estamos falando de M.I.B., Homens de Preto. Homens de Preto. Cara, eu não sabia que era Danny Elfman também que compôs. Eu também não sabia até ver essa lista. Cara, é legal pra caramba. Eu lembro de ter visto também no cinema Will Smith, o Tommy Lee Jones, a história de aliens, né? Eles sendo agentes do governo, tentando investigar essas coisas de alienígena, com aquele estilo mais despojado de humor, uma coisa bem legal. É um sucesso, um blockbuster nos cinemas. E a música tema também é legalzinha, vai. Tem aquela música cantada do Will Smith, ok? Mas tem a música orquestrada, né? Do Danny Elfman, música de fundo. Ah, é muito boa. Não, é maneiro, né? Esse MIB, eu acho que não tem que falar muito, né? Recomendadíssimo esse filme. Com certeza. Pra quem gosta de, né? É quase que um filme desses de organização secreta com ficção científica espacial, né? Bem aquele baixo de ficção científica. É divertidíssimo o filme. Eu acho que é um dos papéis, acho que mais clássicos do Will Smith, né? Com certeza. Tommy Lee Jones, excelente. Também. Então, apesar daí do segundo e do terceiro serem até contestados por muitas pessoas. Ah, o terceiro é bom pra caramba. É, eu gosto também, mas tem gente que acha que quebra um pouco, né? Que... Não, o segundo eu acho mediano. O terceiro é muito bom. É, mas esse primeiro é muito bom, muito bom. Muito, muito. Nossa, um blockbuster vale a pena ser visto sempre também. Bom, então galera, tema do MIB, escutem aí. Nosso próximo filme é de um clássico dos cinemas também. Um filme incrível que é O Gênio Indomável. Cara. Que filme seja. Robin Williams. Ah, meu Deus do céu. O cara é bom pra caramba. Destruindo. Ganhando o Oscar, né? Dele. E junto com o Matt Damon. Ben Affleck recebendo um Oscar de roteiro, quem diria? Aliás, é Matt Damon e Ben Affleck que ganharam, né? O Oscar de melhor roteiro. Ganharam o Oscar de roteiro original, exatamente. E o Robin Williams de ator coadjuvante. Ah, merecido. É. Merecido. Merecidíssimo, merecidíssimo. Porra. Esse filme é muito legal também, viu? Nossa, ele é muito instigante. Ele fica te jogando na tua cara, né? Um jovem preso, né, naquela vida dele de merda. Ele tem a capacidade de poder mudar tudo isso, mas ele fica preso, assim, naquela raiva. E tem a história de amor, de paixão também, né? Cara, é muito legal, muito, muito tocante. Muito, não. É um filme... Esse é outro filme que é uma recomendação, assim, tem que ser feita. Você tem que assistir esse filme. Um clássico. E a trilha sonora também é muito bonita. Eu acho que ela consegue fechar muito bem o clima e o que o filme te passa. Então, outro ótimo trabalho do Daniel. Certeza. Nossa, vale muito a pena ser visto mesmo. Enfim, né, galera? Gênio Indomável. Escutem aí. Próxima música, vamos falar de um outro blockbuster, né, dos cinemas, que realmente foi um filme muito importante pra sua época, porque é um dos filmes de heróis, assim, de que rendeu muito dinheiro e gerou uma grande onda, assim, de fazer mais filmes de heróis. Olha aí, que maneiro, né? Estamos falando do Homem-Aranha, o primeiro Spider-Man. Um filme divisor de águas pro que a gente tem hoje de super-herói. Sim, eu sei que antes teve o Blade, teve o X-Men e tal, né? Ah, sim, mas o Homem-Aranha foi, querendo ou não, o X-Men e o Blade, o Blade, às vezes eu nem considero tanto como super-herói, porque ele nem foi vendido assim. É, ele passa batido como um filme de terror, assim. Exatamente, vampiro, não sei o quê. O X-Men, ele tinha problemas, um pouco de problemas orçamentários, agora foi muito pouco dinheiro, né, investido. O Homem-Aranha não, o Homem-Aranha já foi, tipo, blockbuster, boom, assim, tipo, filmão, entendeu? Desses de... Uhum. E um personagem muito relevante em todo mundo, né? Extremamente popular, extremamente conhecido, né? Então, cara, aí rendeu pra caramba mesmo. E com uma trilha sonora que eu gosto bastante, bem, um estilo mais contemporâneo também, né? Não é aquele estilo clássico do Batman, é uma pena. É. Tanto que, assim, em algum momento você pode passar batido. É um tema do Homem-Aranha? Sério? Não lembrava disso. Mas que é boa, assim. É boa, é legal, velho. Não é que nem eu digo assim, o incrível Homem-Aranha, que a trilha sonora eu não lembro, infelizmente. É, esse, né? Do Homem-Aranha eu lembro. Eu curto mais, né? Não, mas essa trilha é bem legal. Que ela tem um pouco daquela coisa meio épica do super-herói, mas ela também é uma coisa mais moderna. Sim, sim. Não é aquela coisa orquestrada gigante, assim. Ou tipo Superman. Não. Exato. É. Mas é aquela coisa, eu já falei, aquela coisa mais moderna, mais contemporânea, mais assim, mais atual, né? E é legal. E é o primeiro Homem-Aranha também. Nossa, é um filme muito legal. Um filme muito gostoso de ser assistido. Embora aquele Duende Verde eu acho muito estranho. Parece mais um vilão de Tokusatsu mesmo, né? Pô, porque... eu gosto da armadura. Eu vou falar, e do William Dafoe, assim. Eu acho que é uma boa dupla. Cara, eu acho que tem o William Dafoe, pinta a cara dele de verde. Pronto, é melhor. Ele dá mais medo do que a máscara, né? Com certeza. É. Cara. Faz sentido. Então, mas eu gosto pra caramba desse filme. Eu gosto bastante dessa trilha sonora. Então, galera, Spider-Man, Homem-Aranha. Escutem aí. Bom, e dando continuidade ao Cabeça de Teia, temos o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Concordo. Que é Homem-Aranha 2. Concordo facilmente. A continuação, não o Amazing Spider-Man 2. Não. Né? Apenas o Homem-Aranha 2. Que, pra mim, é um filme incrível. Eu acho que ele acerta em cheio no tom. Seja por conta aí do super-herói, o Dr. Octopus é incrível. Toda a construção do filme e a trilha sonora não fica pra trás, né? Com certeza, né? Até porque, nossa, Danny Elfman realmente ele melhorou um pouco mais também, né? Caprichou mais ainda, né? No segundo Homem-Aranha. E eu acho que ele fez bem ele não participar do terceiro, porque o terceiro filme é uma merda também, né? Ainda bem, né? Eu acho que ele teve um taco bom, assim. Ele pensou, puta, vai dar merda, não vou botar meu nome nisso. Ah, você, não, não vou fazer, deixa pro outro cara lá e deixa eu investir pra caramba. Até porque o segundo Homem-Aranha, ele é o melhor filme mesmo da franquia do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha. Com certeza, com certeza. Melhor do que esses daí do Incrível Homem-Aranha 1 e 2. Puta que pariu, eu não gosto daqueles dois times, não. Eu não gosto do terceiro do Homem-Aranha, que é ruim pra caramba. Eu gosto do 1 e do 2. O terceiro tem seríssimos problemas. Ah, é, né? Fazer o quê? Então, mas o segundo é muito legal. Ainda mais tem o Dr. Octopus, que é um dos vilões mais marcantes do Homem-Aranha, mais incríveis. E uma história muito legal, muito bem mais caprichada. Apesar de ele ter o Tobey Maguire, que eu não gosto desse cara, mas eu gosto do personagem dele, vai fazer o quê? Mesmo com ele, o filme ficou muito legal e a trilha sonora também ficou muito legal, muito incrível, muito caprichada, demais, né? Então, realmente, com certeza, tem que ser mais um outro filme que tem que ser visto e escutado a trilha sonora dele. Exatamente. Bom, então, tema do Homem-Aranha 2, escutem aí. para fechar de vez essa playlist, iremos falar de um outro grande filme blockbuster, recente também, contestado em alguns momentos, né? Mas de uma grande franquia do cinema. Estamos falando de Vingadores, a Era de Ultron. Ou a Era do Hype. Pois é, a música tema foi composta pelo Danny Elfman, então vale dar créditos para esse cara. Ele pegou um pouco de elementos do primeiro Vingadores para voltar a música tema, né? Você vê que lembra bastante aquela trilha sonora do Alan Silvestre, né? Essa do Vingadores Era de Ultron. É, eu prefiro a do Alan Silvestre, vou ter que confessar aqui, fazer a minha culpa. Olha, eu não vou falar nada porque eu sou um fanboy declarado do Alan Silvestre, então. mas eu gostei, até que eu gostei, vai, dessa experimentação, dessa música tema, embora ela não seja usada tão grandiosamente, né, quanto ela deveria. É, eu achei que ela foi mal utilizada. Ela foi suprimida, nossa. É, infelizmente, eu acho que eles não souberam utilizar a trilha sonora. Não é uma trilha sonora ruim, ela mantém um pouco do original, né, do Alan Silvestre, mas ela faz as mudanças necessárias aí pra ter a cara dele, pra ser uma trilha sonora diferente. Pena que ela foi suprimida e pouco utilizada. É, até porque toda a trilha sonora mesmo dos Vingadores tem o Danny Elfman e também tem trabalhos do Brian Tyler, né? Mas exatamente. A música tema que eu tô falando é do Danny Elfman, né? Antes de mais nada. O filme até que é legal, é interessante, embora eu ainda prefiro o primeiro filme dos Vingadores, né? É, eu acho esse mais autocontido. Eu acho que o primeiro ele coloca problemas demais, muito grandes. O problema é muito corte, fica estranho pra caramba, você não entende algumas coisas. Também, seria bom talvez ver uma versão do diretor, não sei, ver uma versão sem a Marvel, ter botado o dedo no meio da filmografia. Era ser um DVD, um Blu-ray com a versão estendida, aí você deve gostar mais desse Vingadores Era de Ultron, né? Talvez. É um filme ruim, talvez. Mas eu gosto, vai, embora eu prefiro o primeiro, né? Mas enfim, a trilha sonora que conta é muito legal, né? Então galera, vamos encerrar essa playlist com essa grande música desse grande blockbuster, né, dos cinemas, sucesso de bilheteria, sucesso de público também, e eu acho que é só isso, né, galera? Então vamos encerrar essa playlist e com certeza espero que vai sair mais playlist de compositores, tá bom, pessoal? Mas então é isso. Alguma palavra final, cabeça? Eu acho que o que eu posso dizer é assistam o filme. Com certeza. Eu acho que é uma boa recomendação para o final dessa playlist. E escutem as trilhas e baixem o Projeto X e comentem no Projeto X. Acho que é só isso. Então beleza, galera. Então falou e escutem aí. Fui. Falou, pessoal.